Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa terça-feira, chuvosa terça-feira de tempo feio, dia 26 de novembro de 2013, e aproveitando a carona nesse tempo feio, nesse tempo de chuva, nós vamos falar da prevenção à dengue, que é ação do Ministério da Saúde já essa semana, com uma nova campanha que começa, sempre que vem chegando o verão, começam as campanhas da dengue, contra a dengue, e também porque essa campanha visa exatamente a água empoçada, a água que fica parada nas casas. A gente vê, cansa de ver na televisão e os anúncios também das campanhas para que as pessoas evitem. Até bromélia é perigoso, mas as pessoas são muito descuidadas, essa aqui é a verdade. Nós vamos tratar dessa questão aqui hoje no programa com o Alexandre Kiep, que é superintendente de vigilância epidemiológica e ambiental da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro, e o Rogério Fernandes, engenheiro agrônomo, presidente da Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas. Rogério, você está por telefone, eu gostaria que você abrisse a nossa conversa hoje falando de como é que você vê esse combate, essa prevenção à dengue no Rio de Janeiro e no Brasil de maneira geral. Bom dia. Queria desejar bom dia também a todos os ouvintes da rádio. E nesse momento, assim, representando a Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas, uma associação extremamente atuante no que diz respeito a esse tipo de segmento. Nós vemos com bons olhos as ações aí do governo, tanto na esfera municipal, estadual e até a nível federal também, todas as campanhas no que dizem respeito à questão relacionada à dengue. Então, nesse sentido, toda informação, todo conhecimento é válido em todas as classes sociais, porque o mosquito da dengue é democrático, ele não atinge só a classe pobre, não, atinge a classe alta também. Então, nesse sentido, e abrindo aí a discussão, as campanhas estão num bom momento, as campanhas educacionais, e a gente espera e aguarda aí que a questão relacionada aos casos de dengue tende a se manter num ritmo controlável, em termos de quantidade aceitáveis aí pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde Municipais, mas de qualquer forma não podemos enfraquecer, né? Temos que dar continuidade a esse processo de uma forma geral. Ok, o Alexandre, você considera que a dengue é apenas um problema sazonal, um problema de fim de ano, de verão, ou as pessoas, ou até por conta da diversidade de climas do Brasil, de condições meteorológicas, você acha que essa é uma preocupação que deve ser permanente? Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, eu queria agradecer muito pelo convite. A dengue talvez seja um dos maiores problemas de saúde pública hoje enfrentados em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Brasil hoje vive uma realidade da dengue com altos níveis de transmissão durante o ano todo, dependendo da região que a gente está lidando. Agora inicia-se o período de maior transmissão da dengue aqui na região sudeste. Rio de Janeiro tem picos de transmissão que começam a partir dos meses de fevereiro, março, abril, maio, até o mês de junho. Mas não tem dúvida de que a dengue ela tem que ser tratada de uma forma contínua ao longo do ano. Uma das campanhas que foi lançadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro recentemente, que foi reeditada no ano passado, esse ano, é a campanha dos 10 minutos contra a dengue, que visa exatamente mostrar para a população a necessidade de se combater a dengue, de se controlar a dengue nas suas casas, gastando somente 10 minutos por semana ao longo do ano todo. Os ovos do mosquito sobrevivem até um ano nas nossas residências. Se a gente não tiver essa cultura de controlar a dengue, de cuidar da nossa casa durante o ano todo, nós vamos pagar esse preço, obviamente, nesse período de maior transmissão que se começa agora no período mais quente do ano. Olha, a dengue, quando surgiu, ela era, que era uma doença assim, sazonal, como eu falei antes aqui, agora é que nós temos que ter uma preocupação permanente. Mas com a evolução do tempo e até com o vetor que transmite a dengue, que é muito virulento, esse mosquito Aedes aegypti, né? E acho que não é só ele, mas é apenas ele, exclusivamente ele, porque nós já temos dengue hemorrágica, as dengues que vieram se apresentando como mais graves até do que aquela patologia inicial, que foi alvo da primeira campanha, digamos assim. Como é que é isso, hein, Alexandre? Nós temos vários mosquitos que podem transmitir a dengue. Os mais comuns são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Aqui no Brasil, o Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão, é o principal mosquito. Agora, é um mosquito muito bem adaptado ao meio urbano. É um mosquito que gosta de sombra, água fresca, o que faz com que ele procure abrigo nas nossas residências, fique dentro de casa, não gosta de temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas, enfim. É muito bem adaptado ao ambiente urbano. Tem como criadores preferenciais materiais inservíveis que são depositados de forma incorreta no ambiente e que formam grandes criadores do mosquito da dengue. Além do mosquito, nós temos um outro desafio, que são os vírus da dengue. Atualmente já são conhecidos, circulam no Brasil 4 vírus da dengue, o 1, 2, o 3 e o 4, o que faz com que cada pessoa possa ter essa doença até 4 vezes. E alguns estudos já mostram que uma vez já tendo tido uma infecção por dengue, infecções subsequentes podem ser mais graves do ponto de vista clínico. Então o desafio hoje é muito grande. As epidemias que aconteciam a cada 5, 6, 7 anos, por conta dessa capacidade de adaptação do vetor, por conta dessa ocupação urbana no nosso território, que é uma ocupação desordenada, com muita dificuldade de você controlar o vetor nessas situações, as epidemias hoje, que antes ocorriam a cada 5, 6 anos, vêm ocorrendo a cada 2, 3 anos, o que torna o desafio maior ainda. Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. O Alexandre foi muito feliz nas suas colocações. Eu queria só de contribuir com mais algumas informações. O Aedes aegypti, por exemplo, ele já é combatido na cidade do Rio de Janeiro há mais de 100 anos. Originalmente, ele transmitia febre amarela. E por essa razão, o governo do município do Rio e o Estado também, isso há mais de 100 anos atrás, vem combatendo o Aedes aegypti. E o mosquito continua. A gente teve, inclusive, alguns momentos de controle total desse mosquito, mas futuramente ele voltou. Isso tudo em função do que o Alexandre falou, relacionado às condições favoráveis que ele tem para colocar seus ovos. Por isso que na associação a gente discute muito essa questão das ações preventivas. Então, a educação é a melhor forma de você evitar a proliferação de dengue. Então, se você conscientizar uma criança, conscientizar um adolescente sobre ações que ele pode ter para evitar a proliferação do mosquito, de uma certa forma, você vai ter um adulto consciente. E a médio e longo prazo, você vai ter cada vez menos oportunidade para o mosquito se proliferar. Mas, de qualquer forma, ele vai continuar a existir. Então, a grande briga é justamente nesse sentido, de você dar informação, dar conhecimento para a população de uma forma geral e evitar essa transmissão desses 4 sorotipos que o Alexandre falou e dessa forma, evitar aí questões mais perigosas, digamos assim, como algumas epidemias que teve há alguns anos atrás, que foram bem prejudiciais para a população, de forma geral, morrendo bastante pessoas. Você situou uma questão muito interessante, Rogério, pontuou essa questão, que é a questão histórica, lembrando até a febre amarela no início do século passado, até a atuação do Oswaldo Cruz e a política do bota abaixo do Pereira Passos, do prefeito que remodelou a cidade para ajudar no combate a essa peste também da febre amarela. E tudo em resumo, de lá para cá nós temos uma cultura, isso, desde aquela época você já percebia que havia uma cultura entre a população de resistência a tomar cuidados elementares, básicos, cuidados sanitários que podem ajudar nesse ambiente de melhor saúde. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, começando aqui com o Alexandre. A dengue, ela eu acho que é um dos maiores exemplos da necessidade que tem de uma ação conjunta de governo e população. Eu acho que nós erramos durante muito tempo achando que o poder público poderia sozinho dar conta do controle desse vetor que tão bem adaptado ao meio urbano e que está dentro da casa das pessoas. Acho que de um tempo para cá isso vem mudando um pouco. Acho que os dados já desse ano do LIRA, que é o estudo que faz uma avaliação do índice de infestação das residências. Qual é o instituto, hein? Na verdade, é um estudo que é realizado quatro vezes por ano, que faz um levantamento do índice de infestação. Então, ele avalia a proporção de domicílios que apresentam larvas do mosquito da dengue. Apesar de não ser um estudo que mostra resultados tão favoráveis ainda, esse estudo que foi realizado agora no mês de outubro no Rio de Janeiro já foi comparando com a série histórica dos anos anteriores, foi o menor índice de infestação da história do Rio de Janeiro. O que não quer dizer que não teremos uma perigo, transmissão, né, de dengue ou um risco de transmissão de dengue. Hoje, para vocês terem uma ideia, e é importante que todos os ouvintes tenham essa noção, os agentes não conseguem entrar em 20% dos domicílios para poder fazer a visita. Ou seja, uma em cada cinco casas. Uma em cada cinco casas não conseguem ser visitadas, ou porque o morador não deixa entrar, ou porque na maioria das vezes esse domicílio está fechado e os agentes não conseguem entrar. O que é a situação nesse caso ainda é mais delicada, porque uma casa que está fechada, portanto sem habitado, ninguém habitando, a proliferação de mosquitos e de outros bichos é muito mais fácil. Exatamente. Né? Uma piscina abandonada, ele é capaz de produzir mosquito para todo um bairro. Então, 90% dos imóveis sem focos, como a gente encontra hoje. Mas com 20% de pendência, é um número extremamente elevado. Então, isso também faz parte da mudança de cultura. Cada cidadão tem que ser responsável pelo seu território. Rogério, essa questão dessa cultura popular mesmo, né? O Alexandre falou aqui uma coisa interessante, que é esse alto número de unidades residenciais que estão fechadas e ou onde a fiscalização, o combate ao mosquito não pode entrar porque o morador não deixa. Como é que vai lidar com essa... Como é que você, já aproveitando que você falou da febre amarela no início do século passado, eu queria que você fizesse esse paralelo aí. Ok. Bom, vale ressaltar que no início do século passado, a densidade populacional na cidade do Rio de Janeiro era uma outra questão relacionada com o momento atual. Hoje, a maioria dos empreendimentos públicos e privados, no sentido de prédios, no sentido de oferta de água, por exemplo, para postura de ovos, aumentou significativamente. Hoje, a arquitetura moderna, os prédios atuais, as casas, elas não se preocupam muito com situações onde você pode evitar a proliferação da água. E o mosquito se desenvolve com muita facilidade nesse momento atual urbano hoje no Brasil, não é verdade? Então, isso sem contar, levar em consideração as pessoas que não têm nenhuma orientação no sentido de construir uma casa, até de forma irregular, e aí permitem a grande proliferação de mosquitos na sua região. E esse aspecto que o Alexandre falou, com relação a esse um em cada cinco casas permitem o acesso e as outras não, isso é importantíssimo, porque você acaba favorecendo a proliferação do mosquito e prejudicando uma série de moradores que, por exemplo, utilizam lá a campanha dos 10 minutos contra a dengue ou utilizam as informações do Rio contra a dengue na internet. E dessa forma, por uma pessoa que não toma uma atitude, você pode prejudicar tantos outros que estão em torno dessa casa, que o mosquito é alado, ele voa e ele pica e ele transmite a doença quando ele estiver contaminado com o vírus da dengue, seja ele qualquer um dos quatro sorotipos. Então, o que é importante falar é que, aí eu retomo aquilo que eu falei anteriormente, a ação preventiva, a ação educacional, e se o Rio de Janeiro está tendo hoje um momento tranquilo para a dengue, é porque está tendo investimento muito grande na sala de informação. E a informação tem que ser contínua, não somente na área, no período onde que a dengue é mais provável de crescer a nível de epidemia, mas sim em outros momentos que também você não tem a proliferação do mosquito. Sim, o Alexandre falou que uma piscina que não tenha conservação serve de criatório para infectar um bairro inteiro. A questão é que nós não vivemos num país desenvolvido em que as piscinas são assim tão numerosas, né? Mas a verdade também é que a dengue ela não escolhe ou não privilegia nenhuma classe social, nenhum bairro, ataca tanto bairros ricos como bairros pobres. Então, essa preocupação com a piscina, ela procede nesse sentido de você ocupar o solo mais nobre e ali você ter piscina, e a pessoa acaba relaxando com aquela conservação. Mas como é que é isso na faixa mais pobre, principalmente nas áreas onde você tem um cinturão verde ou próximo ao cinturão verde, onde você tem hortas, onde você tem cultivo de alimentos que são consumidos na cidade? A gente está falando de uma doença que está muito relacionada a uma alta densidade populacional e uma alta densidade intradomiciliar. As grandes epidemias que nós observamos no país estão muito concentradas ou muito mais intensas nas áreas urbanas. Quando a gente vai para o interior, existem outros problemas de saúde pública, obviamente, né? Mas a dengue, ela precisa de gente junta para que o mosquito se infecte, e aí ele se infecta outra pessoa. Ela é urbana, né? É uma doença muito urbana. Então, cada vez mais que a gente identifica esse processo de urbanização, as epidemias vão ficando maiores e mais intensas, e acometendo muita gente num curto período de tempo. Para vocês terem uma ideia, ultimamente, no ano de 2011, obviamente nós melhoramos muito o sistema de captação também desses casos, mas o ano de 2013 agora, por exemplo, foram mais de 200 mil casos notificados de dengue. É um número significativo. Alguns municípios chegaram a ter taxas de incidência, isso é, de pessoas sintomáticas, 5 mil pessoas sintomáticas para cada 100 mil habitantes. É um número muito grande. É muito grande. Então, esse processo de urbanização e essa dificuldade de controle de um vetor de transmissão, no caso a Aedes aegypti, que ao longo do tempo, cada vez mais que o tempo passa, vai ficando mais resistente aos inseticidas atualmente disponíveis, vai ficando mais bem adaptado ao meio urbano, enfim. Junta-se população suscetível, aglomerada, com presença de vetor e vírus circulantes, é o cenário, são os ingredientes ideais para a ocorrência de grandes epidemias. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Rogério? Sim, só para a gente tentar acrescentar, a gente falou de uma piscina, mas eu não preciso de muito. Hoje uma tampinha de, por exemplo, uma coca, um refrigerante ou qualquer outro produto, tendo acúmulo de água, já serve a proliferação de mosquito. Né? Então hoje qualquer acúmulo de água, em qualquer tamanho, em qualquer superfície, tem um impacto na proliferação do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, ou Aedes albopictus, que é uma outra espécie que também possui a possibilidade de transmissão de doença. Então, são até de 1º de janeiro até 2 de novembro de 2013, segundo estudos aí da própria, próprio sistema de proteção, da própria prefeitura e do Estado, foram 217 mil casos de dengue, com 57 óbitos confirmados. Você imagina se a gente não tivesse essa atitude dos governos municipais, estaduais, enfim, de fazer essa conscientização. Quantas mortes teria, quantos casos foram... deveriam ter. Então a atitude preventiva, ela é fundamental. O trabalho que as prefeituras fazem também com a termonebulização ou UBV, que são aqueles fumacês que nós chamamos, né, nas vias públicas, também é fundamental. Fundamentalmente em épocas onde a proliferação do mosquito também é maior, como essa época do ano agora de verão, indo até junho, como o próprio Alexandre falou. Então são atitudes que devem ser contínuas, porque se nós não tivermos essa preocupação, fatalmente esses números que hoje aparentemente podem ser relativamente grandes, mas se você levar em consideração a população da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro, que é o caso que a gente está se referindo, não são tão grandes assim, mas que podem ser trabalhados para serem diminuídos, né? Nós já vimos aqui, já ficou bem caracterizado que a dengue, o mosquito da dengue é um companheiro urbano, é um cidadão urbano brasileiro, aqui do Rio de Janeiro especificamente. Já também vimos que a temperatura elevada, que começa agora com o final do ano, e as águas empoçadas, que também se acumulam com muito mais facilidade nessa época das chuvas, são o ambiente ideal, compõem o ambiente ideal para a proliferação do mosquito. As campanhas, que são campanhas praticamente profiláticas, né, de você ensinar a população a virar, emborcar, não deixar a caixa d'água aberta, esse tipo de coisa, não deixar pneu abandonado no quintal, não deixar nem aquele plástico que fica cobrindo a laje ali, fazer aquele abaulamento que permite que acumule água, todo esse tipo de cuidado é importante. Agora eu queria que vocês falassem se a resposta da população tem sido uma resposta satisfatória, ou se nós estamos vendo que, pelos números que você acabou de dizer, Rogério, e que o Alexandre também já havia referido antes, nós estamos perdendo a guerra contra o mosquito, ou não? Bom, se o Alexandre me permitir, olha, se você, talvez o Alexandre possa até falar com mais precisão do que eu, em função de tratamento estatístico com relação a questões de ocorrência de casos e com mortes associadas a dengue de uma forma geral. Se você pegar a população do estado do Rio de Janeiro, nós temos sim um índice hoje que já é bem menor do que em outros momentos de crise, né? Isso é fruto de um trabalho preventivo. Mas isso não quer dizer que a gente não deva continuar com isso. Hoje em dia, se você olhar, por exemplo, na rua, você já tem uma campanha, por exemplo, para evitar jogar lixo na rua, inclusive com multa. As pessoas estão se conscientizando, seja por bem ou seja por mal, no sentido de evitar qualquer tipo de situação que possa contribuir para qualquer mazela a nível de saúde pública. A dengue é uma delas. Se você falar assim, Rogério, é possível zerar os casos de pessoas infectadas com mosquito da dengue? Provavelmente zerar, não, mas reduzir drasticamente, sim. Mas isso é uma campanha a médio e longo prazo. É o que está sendo feito e é o que deve ser continuado. As ações dos órgãos públicos no sentido de trabalhar o controle do mosquito, não só na forma adulta, como na forma larvar, em vias públicas e em residências, é extremamente positivo. A ação de empresas profissionais que atuam na área de controle de pragas e vetores, em áreas residenciais, mas de grande porte, como condomínios verticais e horizontais, até em shoppings ou em outros empreendimentos privados, também contribui bastante para a eliminação desse mosquito e a redução da possibilidade de dengue. Então, é todo um conjunto que deve ser feito e que deve ser continuado, para que mais, cada vez mais, a gente tenha menos casos de dengue, menor ocorrência do mosquito, menor possibilidade de risco da doença. Eu acho que o Rogério está corretíssimo, e uma questão que é importante acrescentar, que acho que a população, além de estar informada sobre os métodos de prevenção, e isso é essencial, é importante também conhecer um pouco a dinâmica dessa transmissão. O ano de 2012 e 2013 foram anos com a produção de número de casos significativo, mas com um fato novo, que foi a entrada de um vírus novo da dengue, que é o vírus 4. O vírus 4 nunca havia circulado antes no Rio de Janeiro e no país, tanto que hoje, o ano 2013, foram mais de 1 milhão de casos no Brasil. Era de se esperar um aumento do número de casos de dengue. Agora, é importante ressaltar também, sempre coloco isso com muito cuidado, porque uma vida, a perda de uma vida é um fato a se lamentar muito. Mas comparando com uma série histórica, nós tivemos uma taxa de mortalidade esse ano 5 vezes menor do que nos anos anteriores. Um prefeito de comparação, por exemplo, acho que todo mundo que morava no Rio de Janeiro lembra do cenário de 2008, uma briga política enorme de quem era culpado pelo mosquito, com a população agonizando à procura de serviços de saúde, hospitais de campanha montado, quase 300 óbitos notificados, com 255 mil casos. Eu acho que, de certa forma, a gente vem aprendendo. O ano de 2013, com quase o mesmo número de casos de dengue do ano de 2008, obviamente um cenário diferente, que favorecia muito mais a ocorrência do número de casos, mas com 5 vezes menos óbitos do que a gente viu naquela época. Então, é um alerta que eu coloco, assim, tão importante quanto prevenir, é importante prevenir, acho que isso que o Rogério colocou também é uma verdade. Nós não vamos evitar casos de dengue, nós vamos ter pessoas doentes. Organizar a rede de assistência e as pessoas saberem que tem que procurar um serviço de saúde e serem bem atendidas é tão importante. Evitar óbitos é tão importante quanto evitar casos. Na verdade, evitar casos, a gente evita casos para tentar evitar os óbitos. Nós queríamos, vou fazer o registro aqui da chegada do Dr. Celso Ramos, infectologista do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio, do CREMERJ, que acaba de chegar, estava às voltas com o trânsito difícil, né? Bom dia, Celso. Como é que... Nós estamos aqui, você está chegando no meio dessa discussão sobre o mosquito da dengue. Nós estávamos tratando agora um aspecto interessante que tanto o Alexandre quanto o Rogério estavam falando, que é da evolução no combate à doença, como é que nós estamos conseguindo. E eu estava me lembrando que nós tivemos já no Brasil situações, no Rio de Janeiro, situações em que doenças que vitimavam fatalmente muitos cidadãos, né, até tuberculose, que estavam sob controle, já eram coisas do passado, voltaram, não é? Quando você fala, Alexandre, e o Rogério também diz que não vamos acabar com a dengue, a não ser que você crie uma vacina ou sei lá o que para acabar com a dengue, mas você pode fazer esse controle mais rígido. Isso leva a uma discussão política que foi lembrada por você aqui. O mosquito, nessa época de 2008, o mosquito é municipal, é estadual ou é federal? E isso, as mortes acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Como é que nós estamos caminhando para esse encontro, que é da ciência e da política, para combater? Está satisfatório esse arranjo? Está certo? Está bom? Como é que o Cremerge vê isso aí? Bom, em primeiro lugar, bom dia, desculpem, mas eu fiquei mais de meia hora tentando conseguir um táxi, aparentemente está havendo até uma manifestação de taxistas em algum lugar. Então, além da chuva, tinha pouco táxi. Veja, eu não sou conselheiro e pelo Conselho Regional de Medicina só fala o presidente e a diretoria. Então, a minha opinião vai aqui como professor da UFRJ. Eu não posso, não tenho autorização legal para falar em nome do Conselho Regional de Medicina. Mas eles certamente não pensam muito diferente do que eu vou lhe dizer. Eu vou discordar que a tuberculose em algum momento tenha estado sob controle no Brasil. Eu acho que ela não é o nosso assunto. Eu acho que melhorou muito em relação ao que era na década de 30, década de 40, que ela era a principal causa de morte de adultos jovens do sexo masculino. Hoje em dia é a violência. Nós trocamos uma coisa pela outra, mas as pessoas sempre têm que morrer de alguma coisa. E nós nunca tivemos dengue no Brasil como nós temos dengue agora, tá? Dengue não é uma doença do passado. O Alexandre conhece muito bem essa minha posição. Dengue é uma doença do futuro. Dengue está se espalhando em todo o mundo. E nós não temos nenhum método eficaz de controle de dengue. Método de combate ao mosquito é a única coisa que a gente tem, que é a única coisa. Basicamente, o que a gente tem é combater o mosquito. Combater o mosquito, nós não temos nenhum método que seja eficiente e nenhum método que seja barato. As pessoas ficam achando, não, combater um mosquito, gente, eu pego uma latinha de inseticida, o mosquito cai. Vamos fazer isso numa cidade como o Rio de Janeiro. Durante um tempo, o Alexandre, eu acho que achou isso daí, muitas pessoas pensaram que se a gente seguisse o que Singapura fazia, a gente ia conseguir combater dengue. Você lembra disso? Singapura é um país que tem um terço da área do Rio de Janeiro. É um país extremamente autoritário. E ainda assim, recentemente, teve uma epidemia de dengue. E o que Singapura fazia? Singapura fazia um combate estrito, um controle muito estrito, faz ainda, com uma tecnologia, uma metodologia que nós estamos longe de conseguir. Longe de conseguir. Eles têm uma informação quase que online, tá? Em tempo real. Toda vez que tem um caso de suspeita de dengue, esse caso é imediatamente notificado e eles imediatamente vão naquela região do caso. Já mapeiam, já fazem exatamente isolamento, essa coisa do toda. Do caso. Certo. Agora, imagine a gente fazer isso no estado do Rio de Janeiro. Agora, que é o problema do Alexandre. O Celso, você falou do spray, isso aí a gente vê até na televisão, né? Terrível contra os insetos, essa coisa, você não faz mal para isso. Isso aqui é bom para os mosquitos da dengue, mata o mosquito da dengue, é bom para o mosquito da dengue, não. É bom para prevenir aquele remédio para barata, né? Uhum. Mas nós tínhamos aqueles carros que andavam pela rua, o goiabinha, né? Um carro que ficava soprando. Isso não é específico para dengue. Esses carrinhos, eles funcionavam, esse negócio, isso resolve alguma coisa em termos termos de escala? Eu vou deixar o Alexandre responder. Não, eu acho que... E depois o Rogério é o grande especialista, mas eu vou dar minha opinião enquanto representante de um setor que, enfim, de certa forma, utiliza esse tipo de tecnologia. Qualquer uso de inseticidas ou de larvicidas para o controle da dengue deve ser absolutamente utilizado de forma complementar e eventual. O controle da dengue hoje deve ser focado na eliminação de criadores do mosquito. Uhum. Nós vamos utilizar o ultrabaixo volume, que é o fumacê, tanto ele acoplado a carro, né, quanto o costal. Eu acho que deve ser utilizado como uma ação pontual de bloqueio. Nós estamos no limite da resistência do Aedes aegypti aos inseticidas que nós estamos utilizando. Nós não temos mais opção. E, aliás, esses vetores, eles costumam, de geração para geração, se superar, se adaptar ao organismo. A utilização inadequada de inseticida para combate da forma adulta faz uma pressão de seleção sobre fortalece, sobre mosquitos, né? Acaba que seleciona, faz um processo de seleção de formas mais resistentes. A tendência no futuro, se ele for utilizado de forma inadequada, é que nós não tenhamos opção de inseticida para as formas adultas. Portanto, é um alerta que eu sempre faço. Não se controla a dengue com inseticidas. Com spray dentro de casa. Se tenta controlar a dengue, e a gente tem algumas experiências de sucesso e que diminui a intensidade de transmissão através do controle de criadores, eliminar qualquer possibilidade de criadores. Ainda é o método que deve ser utilizado. Rogério. Opa. Fala. Deixa eu falar então. Vamos lá. Bom, é isso mesmo. Alexandre está coberto de razão. Hoje, se você falar ação corretiva para mosquito, é trabalhar o problema. Eu tenho que trabalhar preventivamente. Trabalhar preventivamente é evitar a origem desse mosquito. Então, qualquer ação química, ela é paliativa, ela vai eliminar aquilo que está no local. Só para dar se falar de Singapura, eu falo de Cuba. Cuba talvez seja, ao longo também da história, um dos países que mais foi afetado e ainda é afetado por epidemias de dengue. Cuba, cada quarteirão, ele tem um presidente do Comitê Revolucionário. E esse presidente do Comitê Revolucionário, ele tem a responsabilidade, ele tem posse também, inclusive, de um equipamento chamado termonebulizador, que aplica um produto inseticida, onde o diluente é um óleo mineral, e esse produto ele faz aquela fumaça densa. Então, ele fiscaliza todas as casas daquele quarteirão. E a partir do momento que ele identifica que algum morador possibilitou algum prato d'água, alguma possibilidade de proliferação de Aedes aegypti, esse morador, ele é responsabilizado por colocar em risco todo o quarteirão. E dessa forma, ele acaba até podendo ser preso. E o presidente do Comitê Revolucionário daquele quarteirão tem esse poder de polícia. Então, você vê que dengue em Cuba é tratado como uma guerra, literalmente. É um inimigo, né? É um inimigo a ser combatido. E no Brasil não pode ser o contrário. Não pode ser o contrário. Então, as ações preventivas, trabalhando a cabeça e a conscientização da população no sentido de evitar a proliferação do mosquito, ela tem que ser constante e eterna. A gente não pode enfraquecer nesse sentido. O controle larval, o controle adulto, ele funciona. O UDV, como diz o Alexandre, são produtos registrados e habilitados pelo Ministério da Saúde para utilização em ambiente urbano. Portanto, são utilizados, sim, e dentro de uma característica técnica ele vai ter um efeito. Mas o efeito basicamente corretivo, matar o adulto. Né? Uhum. Hoje já se trabalha com larvicidas biológicos, os órgãos públicos trabalham com larvicidas biológicos, são seletivos para o mosquito para a larva do mosquito da dengue, coisa que se antigamente trabalhava com larvicidas químicos, isso tinha um impacto, porque normalmente larvicidas químicos são letais a peixes, aves e mamíferos, então você poderia ter um impacto ambiental maior. Então hoje já se tem um trabalho a nível de controle adulto e larvário bem interessante. Funciona? Funciona. Mas é tratar a causa, tem que tratar a origem. Então a origem é um trabalho preventivo de fato. Entre os dois exemplos que vocês citaram, uma coisa interessante, além da dengue, une os dois exemplos, Singapura e Cuba, que ambos têm regimes fortes, né? E isso facilita qualquer tipo de ação do Estado. Aqui no Brasil, o Celso não havia chegado ainda, nós estávamos, o Alexandre estava lembrando aqui que 20% dos domicílios são fechados a qualquer tipo de campanha, ou seja, uma em cada residência, e aí a gente inclui apartamento, a gente inclui água furtada, que é o quartinho nos fundos, essas coisas, são inacessíveis às ações preventivas do combate à dengue. Se a gente situa isso, desse exemplo, entre Singapura e Cuba, nós estamos mais próximos da realidade cubana, até por razões climáticas, e essa coisa toda, embora Singapura também fique numa região tropical. Semelhante. Pois é, semelhante. Mas, de qualquer forma, nós estamos mais para cá, isso aqui é mais, parece mais com a gente, né? Essa América parece mais com a gente do que a Ásia ali. E temos essa característica de resistência do cidadão, que nós vivemos numa democracia, o sujeito pode realmente, pode e faz isso, obstaculiza realmente a entrada do agente de saúde. Como é que a gente vai lidar com esse tipo de comportamento para você ter um sucesso efetivo no combate à doença? É isso, bom, na minha maneira de ver, sem sombra de dúvida, né? Há uma semelhança grande entre Cuba e o Brasil, a diferença com Singapura, é que Singapura é um país desenvolvido. Então tem um alto nível de vida e as casas e habitações estão em muito bom estado. E as casas e habitações de Cuba não estão parecem mais com as nossas, como as nossas também não estão. Agora, uma coisa que se insiste muito em Cuba, em Singapura, em qualquer outro lugar, e para mim tem falhado muito no Brasil, é trazer exatamente para dentro do combate ao dengue a noção de cidadania. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Toda vez que a gente... É só pegar... Saiu uma notícia qualquer de dengue, pega dois, três dias depois a página de cartas do leitor, certo? E estão lá as pessoas a reclamar porque está faltando, tá sobrando mosquito, está faltando fumacê, precisa disso, precisa daquilo, daquilo. Mas a responsabilidade de cada um de cuidar do seu ambiente e do seu periambiente, o seu peridomicílio, é absolutamente fundamental. Não há dinheiro, por maior que seja a competência do Alexandre, não há dinheiro, não há gente suficiente para pretender que a cidade do Rio de Janeiro, para a gente ficar na cidade do Rio de Janeiro, podia mais botar um bairro, já era suficiente, seja visitado uma vez por mês por um agente sanitário. Não há como. Simplesmente não há como. Isso é que eu disse quando eu falei... Fisicamente, né? Quando eu falei que os métodos de controle de mosquito que a gente tem são pouco eficientes e são caros, era isso que eu queria me referir. Então não há como a gente fazer isso. O que é fundamental, isto sim, é que a população se conscientize e de maneira muito mais, como é que eu vou dizer, cidadã, muito mais orgânica do que essas campanhas que a gente tem feito, que são esporádicas e que, na minha maneira de ver, não levam... Celso, você tocou num ponto que eu acho que é essencial nessa conversa, porque o Brasil vem passando desde o fim da ditadura por esse processo de reconquista das liberdades democráticas, entre elas o exercício da cidadania, que é muito difícil porque nós não temos uma cidadania consolidada, e as pessoas tendem a defender, como você bem exemplificou aí, as pessoas tendem a defender os seus direitos, mas elas não sabem o dever, que é, assim como elas consideram o voto um dever e não um direito. Então há uma certa confusão nisso aí, que dificulta muito qualquer ação que tenha um cunho político, administrativo e mesmo ideológico. Eu queria que vocês entrassem nessa questão, já que o mosquito não está presente aqui, porque o mosquito pode também meter o bedelho nisso e meter o ferrão nisso aí e mostrar como é que ele é eficaz quando se aproveita desse ambiente. Vai, Alexandre. Eu acho que o Celso colocou uma coisa essencial, um aspecto essencial. Não é factível uma vez por mês e também não seria eficiente uma vez por mês, porque o ciclo de reprodução do mosquito é de 7 a 10 dias. Uhum. Então, em tese, eu teria que ter, para eu poder me comprometer enquanto poder público de controlar os vetores, eu teria que visitar a casa toda semana. Isso não é factível. Toda segunda-feira é o dia do agente passar ali. Toda segunda-feira é o dia do agente passar para poder fazer o que nós deveríamos... Pois é. Aí a gente cai no negócio da cidadania. E a gente tem colocado isso. O que a gente tentou trazer de Singapura, na verdade, são realidades muito diferentes. Para vocês terem uma ideia, para você ter uma autorização para construir uma moradia, você tem que provar que aquela moradia ela não acumula água parada, enfim. Tem um caminho a ser construído. Mas lá teve epidemia, acho que o Celso colocou bem. Uhum. Teve uma epidemia importante recentemente. Então, quando a gente fala de infestação aqui, é adequado entre 1% e 4%, nós vamos ter epidemia com índices entre 1% e 4%. Então, o caminho é muito grande. Mas o que a gente tentou trazer de lá, e que aos poucos a gente... com as campanhas vamos tentando colocar, é essa questão. Os 10 minutos contra a dengue, ela trabalha com os 10 minutos de gasto por cada família no controle do seu território. Por semana. Por semana. Então, ele traz o conceito de factibilidade, mas também traz o conceito de uma responsabilidade daquela família sobre aquele território. Isso é essencial. Nós não vamos conseguir controlar a dengue. Controlar, que eu falo, não é eliminar. É a gente não trabalhar com as explosões de casos que a gente tem. Não repetir 2008, né? Não repetir 2008. Principalmente 2008. Se a gente não tiver uma intensa participação da sociedade, cada um incorporando essa responsabilidade. Rogério. Vamos lá. O mosquito da dengue é intradomiciliar e pica durante o dia. Então, a fêmea que transmite, obviamente, a dengue, no momento que ela está contaminada, lógico, é importante frisar isso. As pessoas acham que todo mosquito da dengue tem o vírus e vai transmitir. Não. Somente aquele que, evidentemente, está contaminado e vai retransmitir o vírus para a pessoa que ele faz o pasto sanguíneo. Então, essa pessoa que está no dia a dia na casa dela, que ela está vivenciando o dia inteiro, é essa pessoa que tem que ter a responsabilidade, essa cidadania, como o Celso falou, e é isso daí, só chega através de conhecimento, de informação, de campanhas educativas, né? Desde o colégio até a televisão e outras... Principalmente desde o colégio, desculpe interromper, desde o colégio. Exatamente, principalmente o colégio, porque você formar um adulto consciente, né? Então, essa cidadania, ela vem sim, ela vem a médio e longo prazo, se a gente começar agora. Então, se nós começarmos desse momento, a gente vai ter daqui a alguns anos um adulto consciente. Né? Então, a cidadania vem a reboque desse tipo de conhecimento e informação. Então, a pessoa que está vivenciando o dia a dia, essa campanha de 10 minutos é muito legal, é um estímulo para que a pessoa pense 10 minutos por semana sobre dengue. Mas que com o tempo, a gente sabe que ela vai pensar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, ou o tempo que ela se dedica à sua residência. Né? E se o vizinho fizer a mesma coisa, de um lado, e o outro do outro lado, o de trás e da frente fazer a mesma coisa, a gente consegue ter um resultado mais efetivo, um controle mais efetivo. Tá? Yeah. Então, na realidade, o que a gente gostaria muito que isso avançasse seria na continuidade dessas campanhas educacionais. Uma coisa interessante que o Celso, você inseriu e o Celso reforçou, o papel da educação formal, o papel da escola nessa formação de uma consciência do combate permanente. E eu aproveito esse gancho aí para dizer que isso seria um combate permanente ao mosquito, e não só da dengue, mas a tudo que for mal, né? Você pode inserir nessa grade curricular oficial e do país, e você passar a adotar isso como uma conscientização das crianças desde cedo. Mas você tem também um outro aspecto que, principalmente nas zonas urbanas, que são a área preferencial do mosquito da dengue, as habitações verticais. Nós temos muitos condomínios, muitos prédios. E mesmo que você tenha uma conscientização da pessoa na sua unidade residencial, dentro do seu apartamento, da sua área de serviço, no seu tanque, na sua bromélia, que fica ali na sala ou na varanda, você também tem a área comum, a área que o condomínio tem que cuidar, e você precisa ter uma sensibilização especial, ou não, para essa questão. A área de condomínio hoje, nessa realidade de uma intensa adaptação do vetor, hoje esse meio é essencial. É, mas eu acho que assim, essa campanha também a gente tem que ter os 10 minutos do prédio. Do síndico. Eu acho que a responsabilidade é do morador, mas a responsabilidade também é do conjunto de condôminos ali representado pelo síndico. Não, é evidente que sim, formalmente é isso mesmo. Quando eu foquei nisso aí especificamente, é porque as pessoas tendem a achar que, bom, da porta para dentro é problema meu, da porta para fora é o síndico. E não é bem assim, não é? Como também dentro da sua casa você tem que estar preocupado se você tem um vizinho que está cumprindo com os mesmos cuidados, não é não? Eu acho que é exatamente isso. Do mesmo jeito que um lixo jogado na rua por mim não é problema da prefeitura. Então é essa consciência que a dengue, na verdade, ela é uma ponta, ela vem mostrar ainda o quanto a gente tem que caminhar ainda para a plena cidadania, né? Ela, na verdade, ela vem refletir ainda esse longo caminho que a gente tem para percorrer ainda. E aí é importante pontuar essa questão. Essa cidadania tem que estar presente na hora da prevenção, mas ela tem que estar presente também na hora que eu estou doente, que eu tenho que cobrar também, seja do setor público ou do setor privado, um atendimento adequado para que as mortes não ocorram uma vez já doentes. É verdade. Então, esse ponto é essencial. A gente também acho que é importante que cada cidadão saiba dos seus direitos e deveres também uma vez doente, para que a gente não tenha óbitos. Nessa questão do cidadão em si, quer dizer, a gente tem uma ação quase sempre emergencial. Em 2008, a grande discussão era se o mosquito era municipal, estadual ou federal, e as mortes acontecendo. E isso era o quadro grave, essa era a realidade mais difícil, mais dura. Agora, de lá para cá, nós já evoluímos bastante a ponto, inclusive, de termos hoje um entrosamento nos três entes federativos, de maneira que você passa a fazer um combate concertado, um trabalho, uma prevenção melhor. Mas isso é pontual no caso da dengue. No caso das obras do Maracanã, já não é a mesma coisa. No caso de uma obra para a Olimpíada, já é outra conversa. Cada caso é um caso nessa discussão, nessa convivência político-administrativa. Como é que isso pode funcionar perfeitamente para efeitos de saúde pública, a começar pelo caso da dengue? Isso pode servir de exemplo para que a gente, como você acabou de falar, Alexandre, do cidadão que vai para o hospital, para a unidade de saúde, e ele tem que cobrar, ele tem que saber também onde é que está o direito e onde é que está o dever, essa coisa toda. Como é que a gente pode fazer isso mais orgânico, mais automático, digamos assim? Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que vem sendo um exemplo que vem seguindo por alguns outros estados e como exemplo pelo governo federal. As políticas públicas de saúde, elas têm que depender de governo. Hoje nós temos pactuado, por exemplo, com um conjunto de municípios, uma série de ações que honestamente independem de prefeitos ou de secretários municipais ou de secretário estadual ou de qualquer presença de outro técnico na secretaria. É um conjunto de ações pactuadas que tem que acontecer para o bem da população. Sedimentar essas políticas públicas, fortalecer o controle social no âmbito do SUS é essencial para que políticas públicas, que são importantes para salvar vidas, não dependam de governo, da transitoriedade dos governos. Não sejam absolutamente tuteladas. Essas políticas são sempre assim. Bom, nós estamos caminhando para o final. O Celso, que chegou atrasado, perdeu boa parte da conversa. Perdi. Mas eu gostaria que você fizesse a sua intervenção final, seu balanço, sua recomendação a quem está ouvindo, e que deixasse a sua mensagem final aqui. Eu queria comentar uma frase sua. Estou de olho no relógio. É a questão de colocar dengue no currículo, na grade curricular. Eu acho que não é isso, não. Tem que ser uma coisa muito mais integrada. Tem que ser do dia a dia. Não é a questão de pegar o menininho, ensinar o menininho entomologia, virologia, ou o que seja. É fazer com que, na brincadeira, no lúdico, essas crianças sejam responsabilizadas e possam chegar em casa e cobrar, não autoritariamente, mas perguntar para o pai e para a mãe por que aquela latinha está ali do lado de fora. Isso é uma coisa. Outra coisa, nós não vamos resolver o problema de dengue, e o Alexandre disse que não vai eliminar e nem pensou em falar em erradicar, né? Preste atenção nos verbos. enquanto nós tivermos o baixo nível socioeconômico que nós temos. Há uma situação no México e nos Estados Unidos em que há duas cidades separadas por uma fronteira seca. Tá? Os níveis de mosquito nos dois locais são os mesmos. Há mais dengue no México do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem menos ar-condicionado, porque tem menos caixa d'água, porque tem menos tela nas janelas, porque tem mais gente dentro de casa, em cada domicílio. Ou seja, não é só o mosquito, não é só o meio ambiente, é o meio ambiente do homem também. Então, enquanto nós tivermos, nós estamos falando aqui em condomínios, imediatamente nós estamos pensando no Praia Guenle ou coisa que vale. Mas quando a gente pensar num condomínio daqueles conjuntos habitacionais da época do BNH, que não tem dinheiro, que há atraso na inadimplência no pagamento da taxa e tal e coisa, como é que fica o síndico também nessa situação? Eu morei na Austrália e um belo dia descobri que eu não tinha caixa d'água em casa. Sim. Enquanto nós tivermos um sistema de distribuição de água que é deficiente, quando eu tenho que ter reservatório de água, caixa d'água, cisterna, esse sistema de distribuição de água é deficiente, eu vou ter dengue. Então aí, por isso, a gente volta para as ruas. Vou pedir saneamento básico, na verdade, que já estão pedindo nas ruas desde junho. Mas dengue não é. Eu costumo dizer que dengue não é um problema da saúde. Ou melhor, não é um problema só da saúde, é um problema de saúde, isso não tem a menor dúvida. É um problema de saúde. Agora, não é um problema da saúde, é um problema muito maior. O coitado do Alexandre sozinho não tem como resolver, ele não controla lixo, ele não controla água, não controla esgoto, não controla habitação, ele não controla a ocupação do espaço urbano. É isso mesmo. Rogério, eu sei encerramento também. Bom, eu estou vendo o Celso falar e eu lembrei de uma coisa. A gente falou que o mosquito é democrático, né? Para a pessoa que mora no condomínio de alto padrão, o que eu já vi acontecer, tem uma epidemia de dengue e arranca todas as bromélias. Agora, é a pessoa que mora numa comunidade carente, que não tem segurança pública e, portanto, os serviços públicos não entram. E essa pessoa pode estar, sim, sendo acometido da dengue, vim trabalhar e na casa que ele trabalha ou na empresa que ele trabalha, um outro mosquito da dengue picar essa pessoa e o vírus ser retransmitido para outras áreas da cidade. É uma coisa que tem que se pensar também. Então, eu acho que a questão educacional de conscientização tem que ser dada sequência. Independente de partido político, o prefeito que entra, o governador que sai, tem que ser dado continuidade a um projeto piloto que diz respeito ao controle do mosquito Aedes aegypti, né? Como também em outras doenças. Aí eu levanto, por exemplo, a questão da leptospirose, que é um problema sério, uma doença transmitida pela urina do rato infectado, que é um problema sério, por exemplo, em enchentes. Tirando a esfera do Rio de Janeiro, posso pensar na malária lá para o norte do país. Então, em todas essas doenças de cunho de saúde pública, o governo, tanto nas três esferas, municipal, estadual e federal, tem que se fazer presente a nível de conscientização. Okay. No caso específico do Rio de Janeiro, só para dar um fechamento, em áreas privadas, empresas específicas especializadas em controle de pragas também estão disponíveis a fazer esse trabalho. A faixa da BCVP tem lá as suas empresas associadas. Mas, de qualquer forma, tem que ser uma interação do governo público, das empresas privadas e da população, de uma forma geral, com o objetivo de controlar o mosquito. Legal, Alexandre. Bom, eu queria agradecer. E, assim, a gente teve um conjunto de opiniões de especialistas aqui que convergiram para o mesmo... Para ver uma questão. Acaba no mesmo tom, né? No mesmo diapasão. É o desafio que é hoje a dengue para o mundo todo, para o Brasil, dentro desse espaço urbano, dessa ocupação urbana que a gente tem. A importância da participação do governo nesse processo, mas a participação da sociedade como fator fundamental para a gente ter alguma resposta de sucesso no controle da dengue. Então, acho que essa mensagem fica. Se cada um de nós tomarmos conta da nossa casa, a gente vai conseguir ter um impacto na situação de dengue para o ano de 2014, eu não tenho dúvida nenhuma. Ok, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro, que acabou de falar, o Alexandre Kiep, o Celso Ramos, médico infectologista, que pertence ao Conselho Regional de Medicina, o CREMERJ, aqui do Rio de Janeiro. Não fala em nome do CREMERJ, mas é membro do Conselho. E por telefone ao Rogério Fernandes, engenheiro agrônomo, presidente da Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo dia para você, apesar da chuva. E amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.